Me presta um pouco desse seu sorriso. Vem comigo, me chame, te levo pra Miami. Ou noite de Paris, sonhar, acordar, viver feliz, quem não quer? Dólar, pérola, salto alto no pé. Ei, menina, mulher, gosto tanto do seu detalhe. Um beijo, uma delícia, mais sabor que Campari. Então não pare, tem quem repare, nós de mão dada. O limite é trafegar pelo baile. Enquanto a chama tá acesa, te chamo de princesa. Alteza do meu casebre, uns querem, mas não consegue. Até tenta e não arruma nada. Escrevo sobre você, sem dúvida nenhuma, é melhor que eu possa ter. Me convence só com olhar, bom de admirar. Tatuagem nas costas, proposta pra te amar. E eu vou continuar, é tudo no seu nome. Eu sou aquela voz excitante no telefone. Eu e você, só. Uma noite e uma estrela pra brilhar. Melhor, vamos viver só. Esse momento que não vai deixar de ser tão bom. Eu e você, só. Uma noite e uma estrela pra brilhar. Melhor, vamos viver só. Esse momento que não vai deixar de ser tão bom. Só se as minhas condições não permitisse, eu nessa era de compor me basear em poemas da Clarice. Quem disse que o homem é só o rancor, a dor, a brutalidade, o fel sem mentalidade enganou. O amor tem que estar nos corações, multiplicar pras gerações, citado em outras canções, é isso. Um compromisso sério sem brincadeira. As mina quer os malucos que porta o jean na carteira. Só chuteira, interesseira, deixa pra lá. Sei que não há nada melhor que o tempo pra ensinar. Eu preciso te encontrar novamente. Eu tô com um plano bom, uma boa intenção e um presente. Se a gente sente que pode se relacionar, melhor deixar rolar e na hora certa se entregar. O medo de se apaixonar acaba com a história. Observo a beleza de uma mulher não por fora. Eu e você, só. Uma noite e uma estrela pra brilhar. Melhor, vamos viver só. Esse momento que não vai deixar de ser tão bom. Eu e você, só. Uma noite e uma estrela pra brilhar. Melhor, vamos viver só. Esse momento que não vai deixar de ser tão bom. Eu e você, só. Melhor, vamos viver. Esse momento que não vai deixar de ser tão bom. Vamos viver só. Esse momento que não vai deixar de ser tão bom. Eu e você, só.